Este é o episódio 61 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado é o Maze, MC de Dilema, que está nisto há 20 anos e lançou há pouco tempo o primeiro álbum a solo, que é homónimo. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe poderão deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E é isto. Tu estás aqui em Lisboa há muito tempo? Não, estou cá há pouquíssimo tempo. Estou cá talvez há um mês e meio, dois meses, e vim por razões extra música. Vim trazer para Lisboa uma arte marcial coreana que pratico já há muitos anos e dava aulas na escola do Porto, de Kuk Soulbon, e o meu mestre propôs-me trazer o Kuk Soulbon para Lisboa, implementá-lo cá, e estou a dar aulas neste momento. E vim com esse projeto. De onde é que é? Sim, aproveito e faço publicidade. Estou a dar aulas em Alcântara, no, mesmo no, onde é o Village Underground. Sim. Portanto, é um espaço da Carris. Ok. É um museu da Carris e há o ginásio do desportivo da Carris. Okay. E eu estou a usar esse espaço. Para dar as aulas. Eu estava aqui a olhar para os teus estantes, tens alguns discos, alguns livros. Sim, fui trazendo, ainda não mais de metade do que eu fui amealhando a minha vida toda, ainda está no Porto e está em casa dos meus pais. Tens ali um rough guide to reggae? Sim, tenho reggae, tenho outros rough guides, mas só trouxe este. O reggae é uma das minhas paixões. Não, veio por acaso, mas por acaso foi o primeiro rough guide que eu comprei. Eu gosto bastante destas sim, compilações sim. Que dão-te o básico, a noção básica do estilo, e esse por acaso foi um dos primeiros que eu comprei porque gosto bastante de reggae e fui colecionando alguns discos que eram sugeridos no livro. Fui amealhando quando cheguei a trabalhar em lojas de discos, em lojas de vinil, e pronto, e sempre que passava por lá um daqueles essenciais, eu punha de parte, e depois chegava ao fim do mês, desgraçado, porque não ia receber ordenado. Ia ficar com tudo. Eu conheço as histórias de pessoas editoras e não sei o quê, que depois tornaram presidentes, mas tipo, eu acho que era o David Ferreira, da Tandinho Carvalho, que recebia o primeiro ordenado dele, era recebido em discos só, tipo, coisa. Pois. E é bem recebido porque tem um valor incrível. Estou a ver tipo a compilação do Big Apple Rapping da Soul Jazz, que eu também tenho, por isso que eu conheço. Sim, então assim a ver algumas, vamos reconhecendo. O 300 do Frank Miller. Sim. É a única coisa baseada. Não, tenho mais coisas de banda desenhada. Por acaso não trouxe muitos livros de banda desenhada comigo. Tens ali mais o Hip Hop Family Tree, Led Prisker, tenho. Mas não, normalmente a minha coleção de banda desenhada até é mais manga e coisas relacionadas com as artes marciais. Tipo o quê? Aqueles clássicos, o Lone Wolf and Cub e mais algumas histórias paralelas, não me recordo. Twelve Assassins? Não, Twelve Assassins, estou a fazer a confusão. Isso é um filme. É um filme. Mas há uma banda desenhada também. Path of the Assassin, acho que também. Mas é uma cena. Tenho essa coleção. Sim, vou lendo. Né? Tenho assim alguns clássicos. Tenho o Blanket do Craig Thompson. Sim, sim, sim. Há sim autores que eu gosto e vou comprando e vou lendo. Mas o Frank Miller é um deles? O Frank Miller, sim. Mas tu gostas das coisas que ele faz sim, agora? Sim, eu gosto do contraste. Okay. O alto contraste diz-me muito, porque eu venho do grafite e venho do stencil. E aquela linguagem diz-me muito. Não, mas as histórias que ele conta. Ah, as histórias, sim. Mas as mais recentes? As mais recentes não estou a par do que é que ele tem andado a fazer. Okay. Não, ele teve uma. Tornou-se muito mais agressivo e muito mais. Já nunca vi. Já tipo, são, sim, as anteriores são extremamente agressivas, mas ele tornou-se. Ali a narrativa dele anda sempre à volta do sangue. Muito odioso e não sei o quê, e há muita gente que deixou de seguir a cena dele. Olha, eu não deixei de seguir porque não foi por essa razão. Deixei de acompanhar porque hoje em dia há tanta coisa a acontecer e há tanto para seguir e tanto para ver que não, é impossível seguir. Mas não és fã de coisas tipo de edições, fascículos. Há coisas, olha, há uma revista que eu compro mensalmente, que é Juxtapose, uma revista de arte e de street art. E é assim das poucas coisas que eu compro regularmente. Sim, mas não é banda desenhada. A banda desenhada do curto é compilada em... Sim, não sigo fascículos, não vou colecionando. Não sou geek da banda desenhada, não. Não, mas é longe disso. Disseste o Craig Thompson, o Frank Miller, essas cenas de mangá? Sim, vou estando atento. Há coisas que vêm ter comigo, outras que me são sugeridas. Tipo, que tipo de coisas? Mais nomes? Sei lá, depois tu segues. Sim, para ter referências. Deixa-me ver. Se eu estivesse aqui era mais fácil porque estava a olhar para eles. Mas há um livro que me marcou especialmente. Há um também de manga, também é uma. São vários fascículos, que é a história do Buda. Sim. Nossa. É demais porque tem não é a história típica, tem ali muito humor à mistura e é contado de uma forma muito interessante. Estou-me a esquecer do nome do autor, mas é um autor de referência de manga. Até me fica mal não me lembrar o nome dele. Mas é uma cena que veio pelo teu interesse em artes marciais? Não, vinha de antes. Eu, antes de me dedicar às artes marciais, já consumia bastante banda desenhada. A banda desenhada vem da infância. Okay. Vem do meu primo ler muitos livros de Marvel e de, sei lá, tipo Patinhas e Mickey's e Donald's e tudo que ia saindo semanalmente. Ele comprava, lia e depois ficavam para mim e eu ia lendo. E ainda os tenho, dos anos 80, com legendas em brasileiro, legendados, com tradução brasileira. Sim, sim, sim. E vem daí, depois lembro-me de ter a coleção quase toda do Asterix, o Lucky Luke, os clássicos dos anos 80, o Michel Vaillant, bastantes. Mas as artes marciais aparecem depois? Aparecem muito depois e aparecem muito tarde na minha vida. Em forma de prática, claro. Não é? De forma prática, porque na minha infância também, e recuando outra vez a essa década, nos anos 80, eu sempre que ia alugar vídeos com os meus pais, ao clube de vídeo, tinha preferência pelos filmes de ninjas e pelos filmes de arte marcial. Kung Fu, que era o que era a moda. Isso muito antes. Isso muito antes. Estamos a falar de 80 e tal. Okay. Provavelmente vi-os todos, porque tenho assim muito nublado na minha memória os que vi, os que não vi. Mas eram dobrados, como os Cruiser samplava? Tipo, dobrados em inglês? Eram dobrados e legendados em português. Sim. Era exatamente isso. E anterior a isso, eu acho que assim, a primeira coisa que me marcou de artes marciais em televisão, que foi em televisão, nem foi em vídeo, foi os Jovens Heróis de Shaolin. Sim. E daí o meu interesse, depois sempre que eu via o videoclube, alugava sempre filmes de artes marciais. E depois, durante um período extenso da minha vida, desinteressei-me. E depois, de repente, voltou a paixão e decidi praticar uma arte marcial. Encontrei com o Kung Fu e continuei. E depois fui buscar os filmes outra vez. É interessante, fui outra vez buscá-los ao baú. O que é essa arte marcial? É diferente? O que é que a marca? Tem algumas diferenças. Tem algumas diferenças, especialmente porque é uma arte marcial tradicional. Sim. Não é desportiva. E a maioria das artes marciais de hoje em dia são todas com uma direção bastante desportiva, da competição, o competir com o outro. E no Kung Fu a competição é connosco e é uma autossuperação. e passa pela formação integral do indivíduo, não só fisicamente, mas em termos de valores, de cortesia, de respeito, de correção e de desenvolvimento de capacidades mentais, espirituais. Portanto, é um sistema de artes marciais, porque é um sistema, uma compilação. O mestre em Jiu-Jitsu compilou a arte marcial ancestral coreana, de várias vertentes, da corte real, dos monges budistas e a arte marcial tribal, e dessas técnicas todas fez o Kuk-Soo-Long. Viajou, aprendeu de vários mestres e compilou. Portanto, é bastante completa. Mas é bastante, é recente? É recente porque esta compilação foi feita nos anos 50. Ok. Mas as técnicas são ancestrais e são tradicionais. Mas sendo para uma pessoa praticar com ela própria, calculo que quando fosse ver esses filmes, se calhar a única coisa que apanhas é alguns movimentos que vêm já de outras. Sim, há movimentos que são muito similares e que são muito parecidos. A forma deles. Há ligeiros detalhes que mudam de arte marcial para arte marcial, porque elas são todas realmente muito boas, depende de quem as ensina e de quem as aprende. Mas a base da arte marcial é sempre a mesma. E nos filmes, é claro, comecei a vê-los de outra forma, comecei a ver o movimento e o que é que estava por trás e comecei a descodificar muito mais facilmente o que estava a ver, que antes não conseguia ler. O que eram alguns desses filmes? Lembro-me de alguns. Isso foi há quanto tempo? Eu comecei a praticar há 8 anos, okay, atrás. Portanto, fui revisitar alguns desses filmes, os tais que o Reader sampleou, okay, não é? O Enter the 36 Chambers e esses todos. Voltei a ver filmes do Bruce Lee, os clássicos. Toda a gente viu. Só, tipo 5, 4, são 4 ou 5? De Bruce Lee? Sim. São muito poucos. São. Principalmente o Enter the Dragon. Sim. Foi assim que me marcou mais na infância e esse é o que me diz mais. Qual é que é o do Fato Treino? Fato Treino Amarelo? Sim. Que inspirou aquilo dele. Sim. Não sei dizer, sinceramente. Não sei qual deles é que é. Não sou especialista a esse ponto, eu gosto deles, mas não, eu tenho grande dificuldade em registar. Por acaso, é uma coisa que eu tenho muita pena, porque tenho amigos que absorvem cultura e que lembram-se perfeitamente do que é o nome e dizem, o realizador tal no filme tal, o ator tal, ao minuto não sei quantos. E eu consumo a arte de outra forma, eu vejo, ela fica cá dentro, mas nomes raramente registro, reconheço, se alguém nos disser é capaz de surgir um ou outro, mas fica cá dentro de outra forma, fica mais a sensação que aquilo me provocou, acho que é mais isso. Supostamente o Brisa é esse gajo que sabe tipo de quem é, fez as coreografias, sabe quem é o cultor, o Tarantino é que diz isso, o gajo sabe tipo tudo. Pois é, uma biblioteca, sim, que é outra também. Que é outra. Sim, depois, obviamente, os Kill Bill também são muito bem coreografados e são histórias incríveis. O Tarantino também é genial. Havia os Ip Man também são bons filmes. Mas eu acho que o filme que mais atual, que demonstra o espírito marcial da melhor forma, é um filme chamado Primavera, Verão, Outono, Inverno, Primavera. E é um ciclo, é uma história de um ano da vida de um homem que tem um desgosto amoroso e que depois decide praticar com um mestre. Eu não me lembro do realizador, sim, obviamente, depois de dizer isto, depois desta introdução, acho que já vamos falhar os nomes todos, a partir daqui. Pronto, mas fala da sensação. Não, vamos tentando, eu vou tentando ir buscar. Esse filme é espetacular porque é a passagem do ano, é muito bem filmado, muito bem realizado, uma luz incrível, num rio, numa ilha. no meio do rio. E no fundo traduz muito do que é a autossuperação e esse trabalho marcial, essa aprendizagem que às vezes às vezes não, é sempre um processo interno e muito pessoal. E nesse filme isso está muito, muito bem, está detalhado. Foi por isso que me marcou, porque também fiz esse percurso. E quando o vi, pronto, senti de outra forma, porque já o tinha vivido. Mas como é que tu descobriste que querias artes marciais? Acho que tinha esta empatia desde sempre, e tenho pena de ter descoberto tão tarde na minha vida, porque se tivesse praticado desde os 6 anos, como os miúdos nos templos de Shaolin, se calhar tinha atingido outros níveis, não é? Que o corpo me permitiria. E, tendo começado aos 28 a praticar, mesmo assim consegui fazer coisas que nunca esperei que consegui fazer com o meu corpo, e a margem de progressão é sempre infinita, porque no fundo a mente é muito mais forte do que o corpo, e se a mente manda, o corpo acompanha, e é só trabalho, é só esforço. Acho que foi a vida levou-me por aí. Depois cheguei aí, percebi que tinha empatia, que gostava, que queria fazer isto da vida, e que depois de ter o conhecimento que o meu mestre me passou, percebi que eu queria passar a outras pessoas, principalmente. Acho que foi isso. Eu penso na ligação entre rap e artes marciais. Vem logo o Tang Clan? Sim, vem logo. E o Tang marcou profundamente no rap. Marcou-me mesmo profundamente. Não foi, eu comecei a ouvir rap antes do Tank, e a minha entrada no rap até acho que foi via Native Tanks, foi Tribal Quest, De La Soul, Brand Nubian também, o Jungle Brothers. Porque ouvia-se cá na rádio. Sim. Eu lembro-me de ouvir Tribal Quest na rádio e De La Soul, os hits, e isso também, ao mesmo tempo que passavam coisas mais comerciais, como MC Hammer e Tone Loc. Lembro-me também de ouvir essas músicas na rádio, mas depois fui escavando mais e fui descobrindo outras coisas, e o Tank só descobri, no fundo, em 90 e tal, quando eles apareceram, 93, 94. É por aí, 93, 94. Lembro-me perfeitamente de ter passado, nessa altura, um documentário sobre eles e sobre Staten Island no canal 2 da RTP. A sério, nesse ano saiu, era a história deles, tinha saído mesmo há pouco tempo, e eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, que fiquei completamente colado, achando, ei, estes gajos são demais. E ainda por cima chamarem Shaolin, colado na atmosfera que eles criavam, não é? Com os hoodies, aquele ambiente sinistro, sempre. Sei quando eles ainda usavam a máscara. Exatamente. Quando, no, qual foi o single que eles lançaram? O primeiro single deles. O primeiro single deles não é o Mystery of Chess Box, é o. Peraí, eu por acaso também tenho esse disco em vinil. O single não. O primeiro single deles não é o. Não. O primeiro que eu ouvi, não tenho certeza se é o primeiro single. Mas pronto, é uma dessas, é um Bring the Rockets. Não acho que o Bring the Rockets, por isso é a primeira faixa do disco. Mas. Bem, estamos a perder tempo, não é? Não, é ótimo. Mas tem que editar. Não, as pessoas vão ficar a ouvir. É, tu mexer nos discos de vinil. E acabaste de passar pelo 3 Feet Fine Rising? Não tenho aqui os meus discos todos, mas trouxe assim alguns clássicos que queria tê-los comigo. Não, e para um sítio. Isso é o Curtis Blow. É, exatamente. Também tenho este single. Este, The Breaks. Também tenho exatamente este single. Clássico. Não, e vieste há pouco tempo e com pouca coisa, mas tens dois giradiscos montados na tua sala a funcionar já. Isso é essencial. Isso é essencial. E eu não estou a conseguir descobrir o tempo, portanto, mais tarde eu vou esperar. Não, nunca vamos saber. Agora, aqui, E a primeira música que eu ouvi deles foi o Protect Your Neck, precisamente. Exatamente, Protect Your Neck. Eu tenho uma reedição disto, isto é mais antiga. Se calhar, mas também é uma reedição. Também é reedição. Parece mais recente, eu acho que é daqueles de 180 gramas e tal. Ah, sim, sim. E depois, a segunda logo que eu ouvi foi a Method Man. Ah. Que era... Era a solo no disco do Tank. Vocês até a... Não, não é reedição, okay. é mesmo pois. De 83. Há malhas de dilemas, tem samples do Method Man, pelo menos da sim, Badeu, sim, algumas. Algumas o Goose usa assim os clássicos, sempre para se preenchar. Tem assim algumas músicas com Mob Deep, tem bastante, até temos bastantes scratches do Evoque, da voz do Evoque, dos clássicos. Então, e aparece um tema na tua vida e... Ah, sim, pronto, voltando à conversa, depois desta pausa para vasculhar discos. Protect Your Neck, eu ia dizer Protect Your Neck, mas se calhar não é, melhor não me enganar e tal. Sim, e se calhar eu também estou a enganar e não é o primeiro single, mas foi o primeiro videoclipe que eu vi. É provavelmente o primeiro single deles, eu acho que sim. E sou bastante certo. Podemos estar completamente errados e... Podemos, perfeitamente. Yeah. Entretanto, isto estamos a falar da mesma altura em que o José Marinho tem um programa na Antena 3. Já não apanhei o programa dele na Energia. Sim. Apanhei só o início do programa na Antena 3 e pronto, e marcou-me profundamente. Todos os sábados eu ouvi o Repto. Mas a Antena 3 faz agora quantos anos? Está a fazer 20 anos ou 25 anos? Antena 3... 25? Julgo que é 25. Será? Não sei. Okay. Não, julgo que sim. Sim, sim. Dilema tem 20. Pois. E nós as primeiras maquetes mandamos para o Repto. Então pronto. Portanto, tenho a certeza que são 25. Deve andar, ou por aí, anda perto disso. Devem ter mais alguns anos do que a história de Dilema. Sim. E pronto, estou a fazer as contas, disseste que começaste a fazer artes marciais há 8 anos, com 28 anos. Com 28 anos. Tinhas 16 anos quando começou o Dilema? Quando começou o Dilema, tinha 16 anos, exatamente. Mas aos 14 devo ter começado a conhecer a cultura mais profundamente e a pintar. Porque eu antes de ser MC era writer. Como tantos outros? Como tantos outros, alguns eram b-boys. Yeah. Aliás, eu acho que os primeiros. Os pioneiros do hip hop nacional entraram todos pelo breakdance, quase todos, pela febre do breakdance e pelo beat street, que passava na televisão também, na altura, e o art style. Isso passava na televisão na altura? Passava, okay. Passava e houve uma febre mesmo intensa, o pessoal andava de fato treino. Da vida. Sou mais novo, não tenho essa memória, mas tipo. Sim, eu também. Eu estou a falar de uma geração anterior à minha. Sim, mas... Estou a falar de pessoal que tem 45, já passou os 45, ou está ali nos 45, eu tenho 37. Portanto, era pessoal mais velho e que entrou pelo hip hop e pelo breakdance. Sim, e então começas a ouvir o rap? Começo a ouvir o rap, entretanto começo a perceber que há mais pessoal na minha cidade a fazer rap e começo a conhecê-los, éramos muito poucos e acabo por conhecer o resto dos Dilema, porque tínhamos amigos comuns. Tu não pertencias a nenhuma das... somos dois, tu eras de fora, certo? Exatamente, eu sou o forasteiro. Não, o Mundo e o Uso tinham os Fator X, o Espião e o Fuse tinham os Full Shit. Mas eles iam ensaiando juntos e era quase, havia ali uma parceria entre as duas bandas e existiam os Mind the Gap, existia mais pessoal em Matosinhos, os Reunion of Races, que depois deram origem aos Matuzu, alguns. Havia assim mais pessoal no Porto a fazer rap também, na altura, mas contávamos pelos desses. E conheci-os e na altura tinha começado a escrever algumas letras e fui parar ao segundo piso por um amigo que na altura estudava na Escola de Ensino Artístico, na Soares dos Reis, e um amigo meu apresentou-me a outro pessoal de Gaia que fazia grafo, que rapava e alguns b-boys também. E fui conhecendo esse pessoal, fui parar ao segundo piso, entretanto li umas letras minhas ao mundo e ele disse, meio espetacular, gosto muito da tua forma de escrever, acho que devias rapar também. E comecei a ir aos ensaios e a estar presente. E entretanto íamos nos juntando os dois projetos, eu também aparecia e a coisa fluiu naturalmente até chegarmos àquele ponto, vamos fazer uma banda, vamos começar a fazer música juntos e temos que dar um nome a isto. Mas depois demorou muito tempo a lançar mesmo o primeiro álbum propriamente dito. Sim, sete anos. Sete anos que não foram em vão, porque foram 7 anos a trabalhar em mixtapes, a lançar músicas cá para fora. Entretanto, durante esse tempo, o Mundo e o Espião ainda lançaram Terrorismo Sónico e ainda houve aí algum trabalho que foi muito importante para chegarmos ao ano do lançamento, a 2003, e já termos um culto no underground muito forte. Quando o disco saiu, depois teve logo uma aceitação grande, porque já havia esse background todo construído. Mas tu estava-me a lembrar que no ano passado saiu uma coisa que já estava, tinhas na cabeça, tipo há 10 anos. Exato. Não, há 10 anos? Sim, era há 10 anos. Era há 10 anos? Tinha sido feito há 10 anos. Assim, um projeto meu com um amigo, sim, que é o Soma, que é um produtor que, entretanto, depois de fazermos o disco, foi viver para Londres, foi trabalhar para lá, e tínhamos a coisa já gravada, mas numa fase de mistura ainda um bocado atrasada, e a coisa foi-se arrastando, não fomos pegando naquilo. Depois houve ali um período em que misturamos quase tudo, e foi o Serial até que misturou, e ele ia indo, vindo, íamos fazendo a coisa aos bocados. E foi ficando, até acharmos que já tinha passado o tempo da edição. E o ano passado lembramos, isto está aqui, está na gaveta, não está aqui a fazer nada, as pessoas têm de ouvir. E assumimos esse risco da coisa poder soar datada, assumimos mesmo. Está feito há 10 anos, está aqui, é o que é. Não, mas o tempo de espera, uma pessoa que faz artes marciais, isso ajuda, tipo, a ter paciência. A ter paciência. Sim, mas isso já é uma característica minha que vem, que vem de trás, já é uma circunstância, uma característica da minha personalidade. Sou uma pessoa calma, sou paciente. E... Eu cheguei aqui e ofereceste-me logo chá. Sim, é um hábito meu. Bebo bastante chá todos os dias e tenho uma vida mais ou menos regrada dentro do possível. Já tive os meus tempos de adolescência menos regrados e agora tento viver uma vida saudável e calmíssima. Estou a olhar outra vez para a tua estante. Olha à vontade. Tens discos, livros? Não tens filmes? Não os trouxe. Ok. Tenho bastantes, mas não os trouxe. Além? Não os trouxe porque não tenho aqui nenhum DVD. Pois. Mas, e no computador também já não os vejo no computador, porque está ali no estúdio e o conforto do sofá é diferente para ver um filme. Mas tenho uma coleçãozinha de DVDs que fui amelhando ao longo dos tempos. De que tipo de coisas é que gostas, tirando artes marciais? Eu gosto de coisas independentes. Gosto de coisas independentes. Que foi uma. Eu acho que foi o Fantasporto até. Sim. Que me deu esse gosto pelo cinema independente. Sim. Porque ia bastantes vezes, quase todos os anos, ia vendo alguns filmes. E vi muito bons filmes lá, até orientais, não sendo de artes marciais. Sim. Lembro-me de ter visto o Old Boy no Fantas. O Old Boy tem lutas? Não, também não, tem, sim, também é, mas também é Kitana, não, o Old Boy é o... como é que... eu não sei dizer isso. Mas sim, é um nome coreano qualquer. O Brother é que é do Kitana. Sim. Esse também o vi, acho que no Fantasport. Sei lá, vi o Cube. exemplo, do Natali, acho que é do Vicente, Vicente Natali, que é esse filme é incrível, não sei se conheces. Cube. O filme é muito, é assim, meio sci-fi. Sim. E é todo passado em salas. E de repente estão várias pessoas, estão várias pessoas em salas diferentes e estão dentro de uma estrutura que é quase como se fosse um cubo de Rubik, que vai rodando e cada sala tem uma armadilha e eles vão tentando passar de sala para sala. Eu acho que vi isso, mas foi há muito tempo, não? Sim, sim, já foi muito antigo. Sei lá, vi coisas muito boas no Fantas, vi o Donnie Darko e assim alguns filmes mais independentes fixe. Mas eu gosto, há muitas coisas que me atraem visualmente. Okay. As cenas do Wes Anderson. Sim. São graficamente muito bonitas para mim e inspiram-me bastante. Eu sou uma pessoa muito, muito visual e muito gráfica porque tenho essa formação artística e, sei lá, uso o meu Instagram para fazer registros de detalhes e de ambientes com os quais me vou cruzando e vou registando e essa simetria dos ambientes do Wes Anderson inspiram-me bastante para o que eu faço. Consigo perceber agora que ficou, deixaram moça e que me inspiram. Gosto de coisas muito, muito variadas. Gosto de cenas do Spike Lee antigas. Olha, um dos primeiros filmes que me introduziu o hip-hop foi o Do The Right Thing. Lembro-me de ver e de me marcar mesmo bastante a cena. Começou logo com o Fight the Power. Sim, sim. E o Public Enemy também foi. Por nós e por eles a dançar. A seguir de. Eu estou a fazer um gesto com o corpo. Sim, sim. Só para o pessoal perceber, visualizar-te a fazer um move. A imagem do Radio Ryan com o rádio. Sim, sim. Até é interessante porque há uns anos atrás fui convidado para participar numa exposição que aconteceu no Porto Street Art e esse filme veio-me logo à cabeça. Eu tenho uma coleção que também não trouxe para aqui de boomboxes. Sério? Sim, tenho. E funciona? Algumas, tenho aí quase umas 30 e fui colecionando, fui encontrando, umas funcionam, outras não, e fizeram-me essa proposta de expor as minhas boomboxes numa exposição e decorar o resto da sala. E eu fiz um stencil gigante com o Radio Rahim, com o rádio e depois mais stencil e lettering relacionado com o boombox, com os Ghetto Blasters. E acabei por fazer um tributo ao filme que me levou ao hip-hop. Mas voltando aos filmes e aos realizadores que gosto, são coisas muito diferentes. Spike Lee, já que estamos em Spike, o Spike Jonze e sei lá, Michel Gondry, são coisas difíceis, não são propriamente fáceis, são coisas mais alternativas. E tens tudo aí, tirando o Wes Anderson, tem todos algumas ligações ao hip-hop, Spike Jones e o Michel Gondry fizeram vídeos. Sim, videoclipes e ligados ao skate também. Mas... Sim, o Spike Jones fez vídeos de skate, sim. E tem. Michel Gondry tem algum vídeo de hip-hop, deve ter. Pois. Tem aquele, o Gondry deve... Faz The Limit do Notorious B.I.G. Tem aquele dos Far Side, que é o contrário. Esse é genial, esse vídeo é genial. O Drop, exatamente. E tem mais, tem o Beastie Boys. Sim, tem vários. Tem vários Beastie Boys. Ele andava com eles na estrada até. E... sei lá, mas olha, voltando ao hip-hop e à ligação do cinema ao hip-hop, o Lahane também marcou-me profundamente na altura em que saiu. É uma cena curta, essa malta francesa de rap? Sim, também tive uma fase em que ouvia bastante rap francês e ouvia I.M., Funky Family, principalmente. Antes disso ouvi MC Solar. Sim. Durante algum tempo, mas... está-me a falhar alguém, está-me a falhar aquele do famosíssimo do Joey Starr, exatamente. Joey Starr que depois se tornou ator. Que se tornou ator e acho que agora tem feito coisas assim bastante. É muito estranho que ele teve aquela cena quase Ice-T, ele faz quase sempre de polícia. Ai, sim. A polícia ou de figura de autoridade é muito estranho. É muito estranho sendo ele o personagem que é. E é como o ST. É, exatamente. O ST faz de polícia. É muito estranho tendo em conta a personagem dele. Pronto, voltando ao cinema, não é? Sim. Estamos a falar do La Haine, depois estamos a falar do Joe Strauss. La Haine do Kassovitz, não é? Sim, é, Kassovitz. Mas gosto de outras coisas, gosto, sei lá, gosto dos clássicos, gosto do Scorsese, por exemplo, gosto muito do que ele faz, gosto do Taxi Driver, Marcone, também quando o vi, mesmo mais o The Departed, sim. Também é genial o filme. Tu viste o filme original? Isso é um remake? É um remake, o The Departed, não vi. Eu acho que é de Hong Kong, que é o Infernal Affairs, são três filmes. Não vi. É um remake do primeiro. Não vi, o guião é genial. Pois, imagina, deve ser uma adaptação, normalmente o original é sempre mais fixe. E, sim, mas gosto dele, gosto do David Lynch também. Quais do Lynch? Do Lynch, olha, gosto de um que não é muito fácil nem muito consensual, que é o Mulholland Drive. Sim, porque os filmes dele são conhecidos por serem fáceis e consensuais, o resto dos filmes, não é? Mas esse é o único, não é? Mas okay. Esse é sim. Mulholland Drive, sim. É estranho, mas também porque vi o Twin Peaks. Lembro-me de ser miúdo e colar e achar bizarro o Twin Peaks e ficar colado a devorar quando ele passou, na altura em que passou na televisão. Já que estamos a falar de cenas mesmo que me levaste a esse sítio, lembro-me de ver uns contos do Hitchcock que davam todos os dias depois de jantar. Alfred Hitchcock apresenta? Exatamente. Apresentados por ele e tudo. Exatamente. E apresentado por ele, exatamente. Sim, sim. E lembro-me de colar todos os dias. E também me... Eu acho que tudo o que eu fui vendo, este cinema todo, foi-me influenciando bastante no que eu escrevo. E continua a inspirar-me bastante, a beber bastante da arte para fazer arte. Estava a reparar agora, tens ali uma coisa do Keith Haring. Keith Haring, sim, sim. Keith Haring também, e Basquiat. Olha, o Basquiat vi no Fantasporto, o filme, por acaso, estávamos a falar no Fantasporto. O Jeffrey Wright, não é? Sim. Como se chama? Jeffrey Wright, como se chama, sim. É, Jeffrey Wright, o gajo que faz o Basquiat, yeah. Sim. E o Keith Haring, adoro a estética dele, está muito colado ao graffiti, não é? Estava a acontecer o graffiti naquela altura. Ele não fazia graffiti, não. Ele fazia, mas a pincel. As cenas, os murais que ele fazia era tudo a pincel, não usava, usava pouquíssimo. O Basquiat fazia tags muito amanhosos. Ele escrevia, era Samu, não era? Samu. Não é nada, tipo, era só, ele só escrevia, ele não fazia, não era graffiti muito artístico. Não era, não, mas sabes que nessa altura também, sei lá, o Taki. Está aqui o 183, que é dos primeiros gajos a espalhar o nome por Nova Iorque inteira. Também é uma coisa muito básica, é assim um lettering muito feio, nem é uma cena, tag wild style, muito elaborado. E ele nem estava a esforçar, eles não nada, pois, sim, sim, só estava a deixar a marca, só estava. E no fundo estava a imitar esse pessoal todo, mais underground do que eu, que já estava a fazer. Há um filme que eu vi ontem, se calhar até passou no Fantasporto nessa altura, porque. Era os organizadores de Lisboa, antes programavam uma sala em Lisboa, que era o Cine Estúdio 222. Uhum. E aqui há uns anos houve um filme que começou a ser feito com o Basquiat. Uhum. Com o Basquiat como ator principal, e aquilo era meio... Eu já não me lembro que era sobre ele, se ele fazia dele próprio. Eu acho que fazia. É o Downtown 81, que foi completado tipo 20 anos depois. Eu estava-te a dizer o Basquiat estamos a falar da mesma coisa. Eu não vi o Basquiat, okay. Eu vi o Downtown 81. Okay. Foi precisamente esse filme, mesmo com o Basquiat. Sim, ok. O filme sobre o Basquiat é muito mais recente. Acho que não sei. Ou se calhar é mais. Não. Se calhar é da mesma altura, um bocadinho mais antigo, acho. É. Eu tinha ideia que era mais, okay. Que era mais recente, mas deves ter razão. Mas estamos a falar do Downtown 81, okay. Neste caso. Que teve tipo 20 anos para ser computado, já tinham criado há muito tempo. E pensou nessa sala, eu vi só nessa altura, nunca mais vi, e já foi. Já não há cinema aí? Já não... Acho que esse cinema já não funciona, aquilo tinha... Aquilo tinha filmes indianos ao fim de semana, minhas famílias todas, mesmo o senhor que picava os bilhetes, ele era indiano, acho que eu, ou pelo menos era de origem sul-asiática, e eu acho que eles depois deixaram de programar lá esses ciclos, que era, acho que é uma associação que era a Zero em Comportamento, eu acho que ainda existe, a associação que organiza o mundo em Lisboa, e deixaram de programar lá coisas, acho que continuou durante uns tempos o indiano, mas eu acho que até o centro comercial está fechado, pelo menos, é no Saldanha. Ok, sim, sim. Não, interessante, é interessante. E é pena porque o cinema mais independente tem tendência a ir desaparecendo. Eles organizavam ciclos, não era tipo um. Mas eu acho que eles tinham coisas todos os dias, acho que foi. Mas era tipo. Sei lá. Uma semana não fomos às 5 da tarde, tipo, não era. Mas, olha, no Porto é muito. Há uns anos para cá é complicado. Tu vês cinema mais alternativo. Antes havia umas quantas salas que tinham filmes diferentes do circuito mais comercial e hoje em dia não há quase cinemas ou não há no centro do Porto e tens de ir centros comerciais ao circuito normal. Aqui também é igual, parecido. Aqui há, mas sim, mas ainda há. Ainda por exemplo, no sítio onde estamos, no sítio onde estamos já houve tipo no raio de 3 km para ir dois cinemas. A sério? Ah. E estava a ler ontem um deles, relativamente perto ali do. Para aqueles lados, fechou em 89. Foi mais ou menos recentemente. Mas havia aqui cinema. Pois, eram outros tempos. Estávamos com muito cinema, com muita cultura, pronto. Uhum. Por acaso, ali embaixo há bastante, mas não dizendo onde é que estamos. Estamos perto da cultura, pronto. Fica assim, fica no ar. Pronto, mas é um sítio com muitos cinemas, nem tradicionalmente, nem nada. Mas é uma coisa, vais muito ao cinema, então? Não vou, deixei de ir. Então se calhar a culpa é tua também. É completamente minha. Reconheço que é completamente minha. Há uns anos para cá, deixei de ir ao cinema. Não te sei explicar bem porquê. Estavas a dizer que ias muito ao Fantasporto, mas também deixaste de ir? Deixei de ir também. Deixei de ir. Falta de linha de qualidade de programação? Ou não. Interesse teu? Circunstâncias de vida durante aquele período, é sempre uma semana. Sim, né? Sim, sim. Fui deixando de ter disponibilidade porque estava a viajar ou estava em concertos e deixei de ser tão assíduo. E foram-se passando alguns anos em que eu fui deixando de estar tão atento e às vezes até ia só no último dia ver os premiados por curiosidade, mas deixei mesmo não só de ir ao Fantas, deixei mesmo de ir ao cinema e eu acho que é por causa de, é preguiça, pura preguiça. Mas há quanto tempo é que não vais ao cinema? Eu acho que já não vou talvez há um ano ao cinema, um ano e tal. É bastante, é muito, tendo em conta que eu há uns anos atrás ia semanalmente ao cinema. E a última vez que fui ao cinema foi há 5 horas. Pois não, eu sei que é estranho e é normal eu não ir ao cinema há um ano, sim. Ou há mais de um ano. Quem foi o último que foste ver? Lembras-te? É uma boa pergunta. Não estou a conseguir ir buscar, sequer. Okay. Não estou a conseguir ir buscar porque já passou algum tempo. Eu estava a dizer que o teu primo lia as cenas da Marvel. Tu gostas das cenas da Marvel? Não tanto. Vou vendo um ao outro e não deixei de ver filmes, sim. Deixei de ir ao cinema porque tenho visto filmes ilegais. Na internet, okay. De forma ilegal e pirateada, pronto, assumo, é o que é, que são os tempos que mudam, okay. E ajustei-me e fiquei preguiçoso nesse ponto, mas vou vendo um ao outro, mas não me tenho entusiasmado muito e se calhar por não ter tido tão boas experiências, não vou seguindo todos. Não vou seguindo todos, porque se calhar também quero conservar a imagem que eu tenho do meu universo mental, daquelas personagens. Mas que tipo de coisas é que tens visto? Estás a ter? Olha, tenho visto coisas muito... que me vêm parar às mãos e nem tenho, nem, nos últimos meses nem sequer tenho visto filmes porque tenho andado a fazer música compulsivamente. tenho visto mais. Mas não estavas a acabar este disco? Estava a acabar este disco e estava a fazer algumas participações. Tu lançaste este disco mais ou menos tipo, de repente, sem dizer nada a ninguém? Sim, eu já o tenho vindo a preparar há algum tempo, mas decidi lançá-lo assim, a tirá-lo para o espaço, porque no fundo já estou há mais de 10 anos para fazer um álbum. Ia prometer que eu iria fazer e fartei-me. Disse, não me vou comprometer com nada. Quando eu o tiver feito, eu lanço e está aí. E eu acho que ainda bem usei esta estratégia de uma forma um bocado naive. Não foi propriamente à Beyoncé, vou lançar um álbum surpresa e isto vai ter um impacto. Não foi por aí. Mas eu acho que até resultou, porque as pessoas não estavam à espera e ficaram surpresas e partilharam e até teve algum impacto, fez algum efeito. Estávamos a falar de filmes. Não tenho visto filmes, tenho visto séries. O quê? Tenho visto as clássicas e as muito comerciais, não é? Tu usas muito o clássico, mas o clássico para uma pessoa não é o clássico. Pois não. Tens de explicar. Pois não. E eu às vezes uso, eu reconheço que às vezes uso clássico com sentidos diferentes. Por exemplo, tu dizes que o Scorsese era um clássico, se ele estivesse aqui ele diria-te, não, os clássicos são... Claro, são os gajos que o inspiraram a ele. Neste caso o clássico não, nem foi tão bem atribuído. Sim. Os mais populares, okay, digamos, os Game of Thrones e os Walking Dead e essas séries que são que correm por aí, que têm séries intermináveis, e mesmo aquelas mais policiais de detetives e psicopatas, isso interessa-me. Quais? Aquelas mesmo mais comerciais, tipo investigação criminal. Sim, e esse tipo de séries. CSI, o último CSI foi cancelado esta semana. Foi? CSI Cyber. Deixou de ter... Com o Arquette. Mas deixou de ter... Já não há mais CSIs em funcionamento. Esgotaram. Esgotaram a forma. Não, esgotaram. Esgotaram a forma. Estavam a repetir-se há tanto tempo. Sim, não é? Mas olha, vi uma série... Não é bem a mesma coisa, mas uma que eu adorei, que é o True Detective. Sim. Mesmo a segunda temporada, gostaste? A segunda não vi. Ah, vi a primeira. E não quis ver a segunda porque toda a gente dizia que era terrível e que não valia a pena e que não... para não meter nisso. Eu nunca vi ninguém que gostasse, da segunda. Sim. Pois, então nunca. Nem sequer vou ver agora que me diz isso. Acho que... Vou ficar pela primeira. Que assim. Pode ser a primeira pessoa a gostar daquilo. Sabe, eu nunca conheci ninguém que gostasse daquilo. Ou, pelo menos admitisse que gostava daquilo. Sim. Pronto, se calhar vejo um episódio para tentar dar uma chance. Mas não é com o mesmo elenco. Não, é completamente diferente. Outra história, outro sítio, outros atores, outro tudo. E vi outra série que também gostei bastante, que é Better Call Saul. Sim. Gostei. Mas gostavas de Breaking Bad? Não vi as séries todas. Há muitas coisas em Better Call Saul que são tipo. É aquilo que depois faz. Sim, que eu percebi, isso eu entendi, que se cruzam, mas eu não vi as temporadas todas do Breaking Bad. Não, mas isso é interessante. Achas que estás a perder assim tanto? Não. Não, porque a série funciona independentemente muito bem. E consegui entendê-la toda e vê-la bem. Eu acho que já há uma nova temporada que eu ainda não estou a seguir. Sim, acabou a segunda este ano. Sim. Ok. Tenho que me atualizar. Estava a sair cá. Eu acho que cá é só no Netflix, assim. E que saía todas as semanas. Ok. Eu não acompanhei assim, tipo, esperei que acabasse e vi. Mas eu acho que estava a sair episódios novos todas as semanas no Netflix, que não costuma acontecer cá. Que é tipo. Há sempre aquelas séries da. Não, são aquelas séries da Netflix que vão todas para. Ah, ok, ficam todas disponíveis. Sim, só sim. Que aquilo, como não é bem deles, tal, não sei o que mais. Sim. Eu nunca tinha falado com ninguém se só tivesse visto o Better Call Saul. Agora, depois, quando chegar ao fim. Vou ver o Breaking Bad. E contextualizar de outra forma. Sim, seja. E acho que vou fazer mesmo isso. Porque eu, o Breaking Bad, vi a primeira série. Sim. E depois fui vendo episódios soltos. Sim, sim. E fui por aí, como já percebia, mais ou menos o contexto. Ainda não tinhas o solo. Ainda não tinhas o solo. O solo é tipo na terceira. Terceira, por aí. E depois eu apanhei num desses episódios e colei as coisas e percebi de onde é que vinha. Mas tenho que fazer aí uma retrospectiva e acho que vou ver de outra forma o Breaking Bad. Sim, sim. E mais? E mais é das coisas que eu mais digo. E mais, sempre a escalar, mais, né? Sempre a puxar. E mais, etc. Enfim. Não estou a conseguir ir buscar. E não vejo coisas de comédia? O Better Call Saul tem bastante piada e o gajo é uma lenda da comédia, o ator principal, galera, tipo. Pois é. Ele é. Já ouvi em outras séries. Ele é tipo. Ele era argumentista, ele escrevia para o Saturday Night Live. Ele criou e protagonizou um programa de sketches mítico dos anos 90, que era o Mr. Show. Realizou vários filmes que ele realiza não são muito bons, mas tipo, pronto, ele é gigante de comédia. E depois. Pois é, não é o Saul Goodman é tipo o primeiro papel dramático dele, ou o primeiro grande papel dramático. Com muita comédia à mistura. Sim, e tornou muito mais conhecido do que ele era antes. Foi uma evolução estranha. Sabe, tipo, eu sou fã dele já há muitos anos. Este que vi um videoclip em que ele aparecia. Estava sempre a passar no Saul Música. E é banda estranha de agora ser. Sim, mas é muito bom, é ótimo. Vamos lá. Continua. Estava aqui a tentar ir buscar ao baú o que é que eu tenho visto, mas basicamente é isto. Não tenho tido muito tempo. Mas portanto não vês as coisas de comédia? Comédia não. Por acaso não. É uma falha grande. Eu vi o Seinfeld na altura. Não é necessariamente uma falha, é uma coisa que não vês. Sim, não acontece. Ninguém é obrigado. Vi umas quantas, não é? Fui vendo algumas séries de cómicas, mas não atualmente não estou a ver nada mesmo. Vi os Simpsons, a última sim. série dos Simpsons, yeah. que também é cáustico e cáustico. O irmão do Bob Odenkirk escreve para os Simpsons, o Bill Odenkirk. E é genial tudo que é escrito nos Simpsons, é genial. Fez a última temporada? Sim. Vi há pouco tempo, decidi, vou ver a última temporada de Simpsons. Compensou? Foi fixe? Foi. Acho que é sempre. É tempo bem passado. Yeah. E eu acho que eles conseguem sempre atualizar-se de uma forma incrível. Eu, aos tempos. Eu, quando era miúdo, tinha vários episódios de Simpsons gravados e que eu gostava de televisão e achava que se tivesse acesso a todos os episódios de Simpsons, a qualquer altura, nunca poderia estar aborrecido na vida. É tipo uma fantasia de miúdo, tipo. Olha que não é uma fantasia, está muito próximo da realidade. Não, é fácil, agora, pá, saco do telemóvel, posso ver episódios de Simpsons quando quiser. Claro. É incrível. Estou um monte de vezes aborrecido, apesar disso. Deixa estar sempre. E mais. Está sempre à procura de mais coisas. Mas então paraste de ver filmes? Parei um bocado, são fases. Qual foi o último filme que viste? Nem sequer te lembras. Não me lembro, tu fizeste-me essa pergunta há um bocado. Mas eu fiz do cinema. Agora que viste? Olha, vi para aí o Star Wars, para aí, okay. o último Star Wars, porque vi todos os outros, okay. e sigo e tinha de ver. E achei, não, vou ter de ver o Star Wars. E colei no computador umas horas a ver Star Wars. Gostaste? Gostei. Acabaste de assinar com a cabeça e agora estás a fazer desses. Sim, gostei, estava sem expectativas. Gostei, está bom. Não é genial e não é fantástico. Está bom, é aquilo. E apanhei um filme no outro dia na televisão e acho que foi mesmo o último que eu vi. Que já tinha visto e que é incrível, que é Os Crimes do Rio Púrpura. Não sei se já viste esse filme. Não, mas esse não é do Kassovitz também? Exatamente. Okay. E já tinha visto e colei completamente, apanhei no início e vi-o até ao fim. E fiquei a pensar, o filme é várias vezes espetacular. Já comecei a ver esse filme várias vezes, tipo, aquela coisa. Tens boxe? Não. Não. Daquelas coisas dos últimos dias. Sim. E parece este. Olha, nunca vi este filme, isto é do Kassovitz, não é? Começa a ver e depois, tipo, é daquelas alturas em que qualquer filme que eu ponha, eu vou adormecer. E aí acabas por. Os primeiros 5 minutos e pronto, acabou-se. Então, olha, agora, agora que eu falei, vais ter que eu apanhar. Não, e agora não vai estar. Se calhar não passou na última semana. Cadê os filmes da última semana? Ah, eles repetem. Sim, sim. Sim. É sempre em ciclos. Foi isso. E música? O que é que tens a ouvir? Ou como estiveste só a fazer... Não, olha, eu estava-te a falar de períodos. Sim. Ao bocado, porque há períodos em que eu vejo filmes, há períodos em que eu ouço música, há períodos em que eu não estou cansado e não quero ter estímulos nenhum exteriores e estou virado para mim e estou a escavar cá dentro e estou a ver o que é que sai, porque já acumulei o suficiente para criar. E tenho estado numa fase em que estou a ouvir música e até estou a ouvir... Ouço sempre coisas antigas, porque tenho discos antigos e vou picando os meus discos. As minhas referências são sempre o soul, o funk, o reggae, o disco, o dub. Gosto do dub, especialmente. Porquê que botaste por os teus discos quando disseste disco? Porque trouxe bastantes discos comigo, trouxe alguns 45 e alguns discos de alguns singles de disco. Tipo o quê? Fiz cenas dos anos 80, mas muito variadas de tudo. Não vais ter de dizer agora, vais ter de levantar. Mas vou ter que levantar, vou ter que pegar. Vais ter de ver outra vez. Sim. Acho que sim, acho que não. Mas são cenas coincidíssimas. Sim, claro. Então. Há muitos de coisas aí que me são muito familiares, capas e tal, que eu tenho iguais. Olympic Runners, Keeping It Up. BBQ Bands. Okay. Bronx Swings. J.R. Funk and the Love Machine. Aham. Loading. Quantos discos de Funkadelic. Fantastic Four. Night People. Vi. Unlimited Touch. Pela Rick James aqui. Claro, Moment of Truth. Trouxe assim bastante sim. coisas comigo, variadas. Ozone. Mais discos de Parliament, Funkadelic. Esse aí. Não. Antes. Não, tinhas uma mão. Não, mais à frente, Mais à frente. Esse single que está aí. Esse aqui? Sim. Esse é um clássico. Isso é da Sugar Hill? Não. É. É da Sugar Hill, não é? É White Lines, não é Grandmaster Flash Series 5, é Sugar Hill. Não, mas pronto, estão as capas da Sugar Hill, é isso que eu estava a perguntar. Sim. Eu tenho. Qual é que eu tenho? Eu acho que tenho White Lines também. Eu acho que peguei assim nos discos. Em alguns discos que tinha de parte, porque tinha estado a passá-los há pouco tempo e vieram-se alguns estilos específicos. Não, mas por aí, mas voltando à... Tu tens tido algumas datas cá? Sim, tenho passado... Eu não sou DJ. Sim. Não me considero um DJ. Eu coleciono música, vou guardando música e as pessoas lembram-se de mim. E lembram-se que eu gosto de partilhar a minha música com as pessoas e vou passando e fui ao 36 uma noite, depois fui ao Copenhaga também, há pouco tempo. Mas voltando à música que eu ando a ouvir, para além de toda a música que eu tenho e dessa música mais antiga, tenho feito um esforço para ouvir as coisas mais recentes que se têm feito de rap e tenho andado a ouvir, se calhar, coisas mais comerciais, não é? Kendrick Lamar e J. Cole e, sei lá, Chance the Rappers e coisas que estão a bater. Tenho feito esse esforço. às vezes não me entra muito bem alguns tipos de sonoridade. Às vezes entra melhor. Por acaso, os exemplos que eu dei entram-me todos muito bem. O Kendrick Lamar, o J. Cole, o Bass. Esses ambientes um bocado mais atmosféricos interessam-me, até porque eu gosto bastante de eletrónica que tem esse tipo de ambiente também. E gosto de ouvir rappers que têm coisas para dizer em cima desses ambientes. E é uma evolução normal da música, são fases. O trap já não me diz tanto, já não me identifico, não me relaciono tanto com essa linguagem. Mas tenho andado a ouvir isso, sei lá, cenas que também estão coladas mais à cena que estava a dizer da música mais antiga. No fundo é soul, baseada no que se fez, mas com uma roupagem nova, o Anderson .Paak. Andado a ouvir Odyssey. Odyssey é o produtor? Produtor da MC. E há uma banda de discos chamada Odyssey. Pois há, exatamente. Escrita de outra forma, mas Odyssey, o mesmo produtor da MC. Freddie Gibbs. Tenho andado assim a ouvir, tentar ouvir, acompanhar os tempos. Me interessa também. Sim. E coisas portuguesas, não? Coisas portuguesas, olha, tenho ouvido coisas novas que se têm feito cá em Portugal e que me têm surpreendido bastante. Tenho ouvi cenas do Dillaz, que adorei. Há muitos discos a saírem agora. Há cenas do. Participei no disco do Bispo também. Estou a falar de uma geração sim. nova, não é? De pessoal que se calhar tem menos de 10 anos ou mais do que eu. Há mais, há o Peruca, há pessoal lá de cima também, do Porto, o pessoal da Viruta, da editora Viruta, ou o Goodies, Corona, o Cap, e algum pessoal que também é dessa geração, se calhar um bocadinho mais velho, o pessoal da Monster Jinx. Sim. Cenas mais alternativas. Há coisas muito boas a serem feitas. O Dial, o Queso lançou um disco recentemente, um disco que está muito bom. Aliás, lançou o disco saiu na mesma altura que o meu, precisamente na mesma altura. E eu acho que estamos a viver bons tempos, porque o espectro abriu. Tens cenas do Prof Jam, do Michael Knight. É tudo pessoal que tem estilos diferentes. E estou aqui a falhar muitos. Estava aqui a tentar lembrar-me de nomes. Grilox. Há uma geração. Há muito pessoal a fazer música diferente. Música moderna, rap moderno. Mais difícil, mais fácil. Para um determinado público, para outro. É bom esse abrir. Abrir aí o espectro e as perspectivas das pessoas, acho que é muito saudável. E há espaço para toda a gente. Portanto, acho que estamos a viver bons tempos. E Dilema, em que contexto está? Vocês anunciaram agora que vão. Nós estamos a fazer 20 anos. Sim. Este ano. Mas não estamos neste momento muito preocupados. Sim. Em editar um álbum no ano em que fazemos 20 anos. Sim, mas vão ter um concerto do... Vamos ter um concerto já amanhã. Ok. não sei se isto vai passar. É já amanhã? Okay. Já amanhã. Amanhã no Rivoli, no Porto. Okay. E é um concerto muito especial, porque é um concerto só de músicas do nosso primeiro disco, do Dilema de 2003. Amanhã, hoje, não, isto sai hoje, portanto é hoje. É hoje. Então, espetacular. Vou, daqui a bocado, voltar a tocar músicas de 2003. No Rival. Vão fazer o alinhamento todo ou só músicas do... Vão fazer na mesma ordem ou... Não vai ser um disco de uma ponta à outra. Okay. Há ali algumas que se calhar não funcionam tão bem ao vivo. Okay. E algumas que as letras não, já não... não são recuperáveis. o registro, há ali músicas que nunca as tocamos. Sim. E íamos ter que as decorar todos para este concerto, e há ali uma outra que não conseguimos fazer, e também eram músicas que se calhar não funcionavam tão bem ao vivo. Mas o grosso do disco, eu acho que vamos tocar 12 músicas desse álbum, que tem 17 faixas ou 18 faixas. E ainda por cima, com a tua memória também ia demorar. E é muito mais. Eu tenho dificuldade, por acaso tenho muita dificuldade em decorar letras. Tenho que fazer um esforço enorme. Eu para te perguntar isso, quando tu disseste que tinhas dificuldade em decorar os nomes e tal, tipo, és um rapper. É verdade. Textos, bastante grandes para o normal. Tenho que fazer o dobro do trabalho. Normalmente tenho que fazer o dobro do trabalho. Tenho que andar a ouvir muitas vezes, e depois tenho que fazer o dobro das repetições. Se eu fosse ator, ia ser uma tragédia, porque ia falhar algumas deixas e algumas frases. Mas pronto, é só repetição. Basicamente a memória funciona por repetição. E estas mais antigas não têm esse problema, as de Dilema, algumas já foram repetidas tantas vezes ao longo destes anos todos. Sim. Que já estão gravadas. Mas as do meu disco, por exemplo, estou nesse processo, nesta altura. Estou em repetição, estou em loop. Ando a ouvir o disco de manhã à noite. E se calhar é por isso que não tenho tempo para ver filmes e para ouvir mais música, porque estou a tentar decorar as minhas letras. Mas não te custa ouvir o disco de manhã à noite? Bastante. Aliás, estou pela primeira vez a fazer um exercício muito difícil para mim, porque eu normalmente, quando lanço música, desprendo-me totalmente dela. Deixa de ser minha, passa a ser de quem a quiser ouvir, e eu raramente volto a ela. E é estranho, não sei, há mais pessoas e mais artistas que, de certeza, que também fazem isso, que soltam o que queriam e que não querem voltar lá. Eu ouço sempre aquelas pessoas que dizem, tipo, quando ouço, tipo, se eu tivesse feito assim, ou sabe, etc. Uhum, o erro salta logo à vista. E então, se tiveres o dia inteiro a ouvir isso, percebes que ias, percebes sempre que mudavas okay. Aquela frase, mudavas a dicção ali, não está tão bem. São coisas que passam despercebidas a quem está a ouvir. Sim. A música pela primeira vez, ou 10 vezes, ou 20 vezes, mas quando foste tu que fizeste, e tens sempre um perfeccionismo diferente. E custa-me bastante, mas pronto, tenho de o fazer, porque quero cantá-las ao vivo e tenho que as saber. Mas se pudesse, lançava, e já não é meu, já é do universo todo, está no espaço. Mas tens datas marcadas? Tenho uma data marcada para o fim do mês, a minha apresentação do álbum no Porto, okay. Dia 28, e para já é a única data que tenho marcada, mas vou querer tocá-la. Não muito, não faço questão de andar aí na estrada dedicado a tocar este disco. Mas porquê? Não é uma cena que tu queiras? Não é propriamente, não sinto essa vontade de fazer 50 datas ou de fazer o circuito que já fiz durante anos com Dilema, com este disco. Não, porque é um disco um bocado virado para dentro, é um bocado introspectivo. Há uma outra música que talvez resulte e tem força para resultar ao vivo, mas a maior parte das músicas são muito pessoais e são coisas para outro tipo de ambientes. Portanto, nem tenho marcado datas, porque o que eu gostava de fazer com este disco era tocá-lo em ambientes um bocado mais intimistas, e se calhar fazer aí um circuito de anfiteatros mais estratégicos e fazer a coisa com banda. Com banda, não tenho muito bem definido. Tenho uma ideia na minha cabeça. Gostava talvez de ter um contrabaixista e um pianista. Não vai dar sempre para ter piano, porque alguns auditórios têm, mas noutros sítios terá de ser um teclado com um som de piano. Mas se pudesse ter mesmo o piano e o contrabaixo, ter uma cena orgânica com um ambiente de jazz, Era o que eu queria, porque este disco tem do início ao fim há aí uma linha de pontos comuns e entre uma delas é o piano, está sempre presente e aparece em quase todas. Há ali uma outra que não, mas quase todas têm o som do piano. Daí eu queria traduzir isso dessa forma ao vivo. Mas a bateria, se calhar gostava que fosse o MPC na mesma, para ter aquela espinha dorsal, soar a rap e possivelmente back vocals, um formato assim mais simples, não é preciso ser uma coisa muito elaborada, acho que funciona bem, uma coisa simples, com espaço, para a palavra poder furar, porque é o que me interessa. Uhum. Interessa-me principalmente, até nesses ambientes e nesses anfiteatros e nesses espaços, interessa-me que seja a palavra dita que tem um papel principal ali, para provocar alguma coisa nas pessoas. Acho que é essa a minha intenção. E o que é que tens mais em mãos? O que é que vais fazer mais? Para já, olha, não tenho assim... Fechaste, como fechei um ciclo... Acabaste este álbum e não estás a fazer mais música? Fechei um ciclo, estou um bocado ainda dedicado a isto, até terminar as apresentações ao vivo e perceber que vou tocar o álbum e como é que vou tocar o álbum. Até lá, não estou a criar, ainda estou... Tenho feito músicas para algumas participações. Aliás, vai sair uma música minha numa... que é o primeiro single do Link. Sim. Um produtor. E essa música deve estar para sair nos próximos dias. De resto, não tenho assim mais nada na calha. Não tenho nada para os próximos tempos. Sei que daqui a um período vou voltar a um ciclo criativo, certamente. E tem-me apetecido... produzir, que é uma coisa que já não faço há muito tempo. Tenho preciso fazer música, samplar, voltar a ouvir discos e perceber o que é que quero. Foi por isso que trouxeste também algumas destas coisas? Foi para me obrigar a ir cortando retalhos e percebendo o que é que quero fazer, porque interessa-me esse exercício. Mas produzir para ti ou para outras pessoas? Para mim. Principalmente para mim. Mesmo que não seja para editar. Sim. Só por recriação, porque acho que é um exercício criativo incrível. Gosto de me perder no tempo e no espaço, e é isso que acontece quando estou a fazer música. Parece que entro ali num buraco negro e deixa de existir tempo e espaço e estou totalmente centrado naquilo. É uma espécie de meditação quase, e esse estado interessa-me e tenho que me obrigar a voltar a ele outra vez. Mas também não entras nesse estado quando estás a fazer artes marciais? Sim, completamente, e estou habituado a ele. Pois. E é uma coisa que me dá muito prazer, por isso é que gosto de aceder a esse estado por diversos caminhos. É diferente o que resulta daí, porque no movimento e na arte marcial é movimento físico, pode ser uma meditação, pode ser um estado meditativo também que me leva a um determinado estado, mas é uma criatividade do momento, enquanto que se eu estiver a fazer música é uma coisa que depois fica um bocado eternizada. Materializa-se. Sim. Quase e fica para os outros. Isso interessa-me também. Bom, olha, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Foi muito bom falar contigo aqui este bocadinho. Espetacular. Obrigado.